Um cigarrinho aqui pra curtir esse som. Tento esquecer de toda a miséria, sufoco e morte espalhada por todos os lados. Eu sei que é difícil, mas a gente resiste vivendo nesse buraco. Quebrada, quebrada, favela é gueto, periferia. Sobreviva como puder nesse submundo da artilharia. Dia a dia sangrento em todo lugar. No Brasil, no mundo inteiro, a situação é crítica, mínima, irreversível, bem pior. Bombardeio é constante na Palestina, Israel, e é só. Não dá pra segurar e nem conter as lágrimas, que a cada segundo minuto morre mais um em toda quebrada. Por quais motivos não sei, eu sei que não errei. Pra não ser vítima dessa guerra, não vou ser refém. Mas porém, eu vou rezar pra todas as pessoas que vivem sofrendo, começam a chorar. Inconformados, traumatizados, não tem como ajudar. É foda, diante de tudo isso, ter que assistir na televisão um bando de boy trancado na casa 2 meses é pura ilusão. Ficção, pra quem está do lado de fora é embaçado. A realidade é outra, não vou servir pra ser trouxa. A corda arrebenta pro lado mais fraco pra cair da porca. As dores do mundo se resumem em um só dia, em cada família que sofre, em cada guerra que explode. São problemas, tem que encarar do jeito que pode. Do jeito que pode. E eu vou, esquecer de tudo, as dores do mundo, não quero saber de choro nem de dor. Eu vou, seguir o meu caminho, não estou sozinho, começar do início, seja como for. Que nos tire do sufoco. Seu doutor, salve esse menino em coma no hospital. Ei, na guerra do crime foi vítima de bala perdida fatal. Sem moral pra falar que o tiro foi do policial. No Rio, São Paulo, ainda considerado normal. O povo unido jamais será vencido com o rap. O lado A da periferia que a mídia não reconhece. Se esquece do poder da informação que favorece, que vem crescendo no mundo inteiro. E sendo assim, estabelece. Torna difícil no campo de guerra minado. Da periferia, os bandos de cabeça vazia estão ligeiro também. Na correria, dia a dia, o comentário é cleque boom. Cotidiano, violento, sangrento. É zona sul, só mais um sobrevivente não basta. Tem que partir pra batalha. Ser mano decente, humilde, sem deixar falha. O mundo tá cheio de periculoso. Bicho solto no piscar de olho. Deixou brecha, manda pipoco, sufoco. Família pobre que vive, que sofre nesse mundo. Assim caminha a humanidade cantando. Esquecer de tudo, esquecer de tudo. As dores do mundo, não quero saber de choro nem de dor. Eu vou seguir o meu caminho. Dá uma de lock, não tem atitude, cadê a responsa? Esqueceu, quero esquecer da vida sofrida daquele senhor que sustenta o filho. Ainda vê o filho do lado fugindo da escola. Quero esquecer do desemprego, do armário vazio, da fome constante, do tênis furado, da roupa rasgada, do nível de ensino. Não ensina nada. Quero esquecer de tudo que vejo de errado, lançado no mundo de modo contrário. Vou analisando família, panela vazia, nada sobre a pia, vejo os fatos. Tento esquecer que a periferia está largada em todos os sentidos. A coisa mais séria do que a gente pensa, sofre e tenta levar no peito com muita ambição. Vou conseguir tudo o que quero, seja no crime ou não. Mas aí, qual é a nossa cara na responsa? É abaixar o cano e dar um tampo, passando por obstáculos sem movimento, esquema tático. O lado prático, fanático, corre certo e não errado. As dores do mundo, divulgada ao vivo e a cores, periferia, favela, passa por medo e horrores. Dores, dolores, mais uma mãe que chora na guerra entre irmãos. O diabo de tanto rir chora, é necessário assumir a postura de que a lei é dura, mas não é difícil nem impossível sobreviver na rua. Fazer o certo pelo certo é obrigatório, caso contrário o oratório será o seu velório. Mais um julgado e condenado a ver o fim do mundo. mundo. Não quero ser mais um, não faço parte dessa lista. Vou esquecer e de eu tudo. Quero esquecer de tudo. Quero esquecer. Esquecer.